eu vejo o retrato deste mundo, um abismo profundo tragando o pecador. E vejo qual ovelhas sem pastor, os homens morrendo numa arena de dor. Enquanto eles insistem nesta estrada, eu vejo cravada lá no monte uma cruz, e em grandes agonias o Messias, o Salvador de todos nós, Jesus. Deus tem tanto amor pra dar, Deus tem tanto amor pra dar, porque seu filho deu, o qual morreu pra nos salvar. Deus tem tanto amor pra dar. Mas no deserto agreste deste mundo, nosso Deus plantou e regou sua linda flor, a rosa de Sharon, de olor sem fim, que no jardim de Deus se chama amor. Deus tem tanto amor pra dar, Deus tem tanto amor pra dar, porque seu filho deu, o qual morreu pra nos salvar. Deus tem tanto amor.